equação exata, álgebra, fechando as pálpebras, mudar de página, parte sádica, fase da água, truta, exerça kundalini, em queda livre na fenda do biquíni, no apetite de quem se apropria do balde de lixo ou artigos de luxo. Siri só querem grana, 90 mil horas de rima longe dos seis dígitos, pro clássico banditismo ou clássico na bandidagem, como contar vantagens na contagem, ter menos amigos. O luto me faz mais visita que uns familiares. Taijutsu na luta dos dígitos, chutando castelos de areia pelos ares, sorrisos como chuvas no deserto, evento da década. Sem prévia faz presença e apaga as pegadas, derrotas passadas, futuras paranoias, memórias falhas. Ação exata, álgebra, fechando as pálpebras, mudar de página, parte sádica, fase da água, truta, exerça kundalini, em queda livre na fenda do biquíni. Ação exata, álgebra, fechando as pálpebras.